traz a fé em acepção. No olhar do Pai, somos iguais. O rico e o pobre, todos em adoração. Seu amor nos une, nos faz mais reais. Amarás teu próximo como a ti mesmo. É a lei real que nos faz viver. A fé sem obras é um corpo sem vida. Ó Senhor, em ti quero crer. Se o irmão carece de um pão e eu não dou, que proveito há? A fé se revela em ação, no amor que não cansa de amar. Amarás teu próximo como a ti mesmo. É a lei real que nos faz viver. A fé sem obras é um corpo sem vida. Ó Senhor, teu próximo como a ti mesmo. É a lei real que nos faz viver. A fé sem obras